Vou conversar aqui com o Geraldo Vieira do Nascimento, ele que é técnico em pavimentação, também está aí representando, né, para falar um pouquinho da usina de asfalto aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia, Geraldo, tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia aos seus ouvintes também, né? Satisfação recebê-lo aqui para falar, né, a respeito aí dessa estrutura que foi uma promessa de campanha, né, na época do prefeito Chico Brasileiro. Teve alguns contratempos quanto a prazos, cronogramas, mas agora sim, já está inaugurada a usina de asfalto? Correto, está inaugurada e produzindo. Evidentemente que hoje nós não estamos produzindo em função do tempo, e porque essa emulsão era para chegar sexta-feira, não chegou. Nós temos, inclusive, eu estou aqui muito rapidamente porque eu tenho um compromisso agora, que eu tenho que providenciar a documentação, que eu tenho um caminhão carregado em Curitiba e preciso dessa emulsão amanhã cedo aqui e eu tenho que correr hoje. Até vamos explicar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, porque a usina de asfalto, ela vem para fornecer essa matéria-prima para a Prefeitura de Foz do Iguaçu. Hoje, como é que funciona sem a usina de asfalto? É preciso fazer licitação, contratação e tudo mais? Exatamente. Todo o processo de tapa-buraco, recape sobre poliédrico, é tudo feito através de licitações. E você sabe que o serviço público é inerente ao serviço público essas burocracias, então, às vezes, é muito demorado esses processos. Então, com a usina, a gente vai, evidentemente, diminuir esse atropelo, né? E aí a gente vai poder trabalhar com mais tranquilidade. E a usina vai produzir o asfalto também? A prefeitura está providenciando aí a aquisição de máquinas para fazer a aplicação desse pavimento? Nós já temos. Quando desse projeto, na realidade esse projeto, eu apresentei esse projeto já lá no governo do Paulo. O Paulo achou interessante e muito interessante e tal, e se propôs a implantar o projeto. Evidentemente que ele tinha outros compromissos, né? Tinha outras prioridades, como CMEs, Cresce e tal. Então, não foi possível nessa época. No outro governo, eu apresentei também, mas não me deram retorno. Então, no governo do Chico, eu sabia que o Chico, evidentemente, tinha prometido uma usina. E eu tinha esse projeto na mão. Então, esse projeto é um projeto básico que a gente implantou. Eu devo agradecer ao Chico, né, por acreditar no servidor como eu, né, que providenciou esse projeto. Então, hoje, nós estamos adequando as coisas, né? Por exemplo, nós, quando adquirimos a usina, nós adquirimos também retroescavadeira, adquirimos rolo compactador, adquirimos bobcat com fresadora de asfalto, vassoura mecânica, adquirimos um popularmente conhecido como burro preto, que é um tanque para transporte de emulsão e aplicação. Então, todos os equipamentos básicos para o tapa-buraco foram adquiridos. Nós temos uma máquina de distribuição de asfalto, que é uma vibra-cavadora, e essa máquina, ela está com 260 horas. Essa máquina foi comprada na época do Dajó. Então está se recuperando essa máquina, ela ficou parada há muito tempo, está se recuperando. Aí sim nós entraremos, né, na área de poliedro, ou seja, recapar todo o poliedro que existe na cidade. Evidentemente que não é eu que faço esse trabalho. A minha função hoje é só produzir asfalto. Quanto à aplicação, tem outro departamento que está fazendo, que é o diretor é o César Furlan, e ele tem uma equipe de campo que está fazendo esse trabalho. E é importante a gente destacar aqui até alguns pontos técnicos, porque a gente viu aí a informação divulgada pela Prefeitura de que essa usina de asfalto, né, agora aqui em Foz do Iguaçu, é considerada a mais moderna do Paraná. Tem uma questão aí de asfalto quente e asfalto a frio. Esse asfalto é a frio. Esse asfalto é a frio. Ele é muito mais barato, muito mais barato. Ele tem, sabendo aplicar, usando as técnicas corretas, ele tem a mesma durabilidade do outro. Do asfalto a quente, mesmo porque hoje nós trabalhamos, o desenvolvimento sustentável, ele é fundamental hoje. E o asfalto a quente, ele é um asfalto, evidentemente, para grandes avenidas, né? Para aplicação por empresas contratadas. Não é o caso dessa usina nossa. Essa usina nossa, o objetivo é atender o quê? Tapa-buraco e recape das ruas que estão em poliedro. As grandes avenidas, as grandes ruas da cidade, principalmente do centro, porque na realidade essa estrutura foi montada para dar mais atenção aos bairros, que os bairros, muita reclamação, que os bairros sempre foram esquecidos, em detrimento do centro, né? Então, essa estrutura que foi montada, ela vai atender basicamente os bairros. Já tem um projeto em andamento, que é um convênio com a Itaipu, que a Itaipu vai fornecer um recurso para aquisição de equipamentos modernos, e esses equipamentos vão ser aplicados 40 quilômetros de estradas rurais, vão ser recapadas. Então, a partir do momento que concluir todo esse serviço, esses equipamentos ficarão para a prefeitura. Consequentemente, nós temos com esses equipamentos, nós teremos uma boa estrutura para atender a demanda. Uma coisa a gente deve ressaltar: Foz do Iguaçu nunca teve uma estrutura especificamente para a operação tapa-buraco ou que seja manutenção viária do pavimento do município. E a partir dessa usina, nós teremos exatamente esse trabalho. E uma pergunta que eu faço também aqui, porque alguns dados técnicos para a gente, eles são até difíceis de percepção. É. Por exemplo, capacidade de produção de até 300 toneladas por dia. O que é que isso significa na prática? Na realidade, nós temos até, poderia até produzir mais. Mas nós taxamos em 300 toneladas porque ela tem capacidade de produzir 50 a 60 toneladas a hora. Ela é de 40, mas na configuração, quando nós adquirimos equipamento, nós implantamos uma bomba, solicitamos ao fabricante uma bomba de maior poder. Então, isso me deu uma capacidade maior de produção. Se você levar em conta que ela tem a capacidade de produzir até 60 toneladas por hora, e se você botar 8 horas, 6 vezes 8, 48, vai dar 480 toneladas. Mas evidentemente que nós temos a questão de abastecimento dos silos, que isso aí demora em média 5 a 10 minutos, então nós temos esse desconto, taxamos em 300 toneladas. Agora, evidentemente que nós hoje ainda não temos a capacidade de aplicar 300 toneladas. Né? A partir do momento que a vibroacabadora estiver em funcionamento, que é um equipamento que a prefeitura já tinha há muitos anos, então a partir daí sim, aí nós teremos condições de aplicar esse material integralmente, ou seja, as 300 toneladas. Agora, com relação até aos buracos nas ruas aqui de Foz do Iguaçu, a gente observa que não é só uma questão ali do buraco pontual que aparece, é todo um problema de drenagem também em muitas ruas aqui da cidade? Exatamente. Você tocou no ponto crucial. Foz do Iguaçu, ao longo dos anos, não teve assim, um tratamento especial no que se refere a galerias. Galerias, você tem que fazer um estudo geotécnico, né? Um estudo, fazer cálculo de bacia, fazer índice pluviométrico. Então, com esses estudos preliminares, você tem capacidade de evidentemente, tocar o serviço tranquilamente. E com relação a isso, a gente observa que não só ruas dos bairros, mas também algumas do centro, algumas avenidas bastante planejadas, a Avenida JK, por exemplo, é um dos pontos onde há problemas de drenagem também, né? A drenagem é a alma do pavimento. Sem drenagem, então, ao longo dos anos, evidentemente que eu não estou aqui querendo culpar ninguém, mas ao longo dos anos foi feito galerias no olhômetro, ou seja, o cara olhava, aqui deve dar uma galeria de 80. O cara se esquece que tem uma recorrência. Nós temos que trabalhar, quando trabalha-se em galeria, nós temos que ter uma recorrência de no mínimo 20 anos. Então, essa recorrência refere o quê? É você fazer o levantamento, os estudos geotécnicos, hidrológicos, e a partir daí você vai dimensionar a galeria. Então, ao longo dos anos foi feito galerias e no olhômetro. Ou seja, você colocava a galeria de 80, com um diâmetro de 80, de 80, e essa galeria, ao longo dos anos, foi criando condomínios, foi criando loteamentos, e isso saturou completamente a estrutura de drenagem da cidade. Está sendo feito, o planejamento está trabalhando muito nesse aspecto, de levantar, de tentar corrigir esses problemas, mas não é um negócio que se faz do dia para a noite. Você sabe que drenagem é complicado trabalhar com drenagem. Então, nós estamos aí no aguardo dos novos projetos, que vão solucionar, em tese, muitos problemas que nós temos hoje de alagamento na cidade. Pois é, a boa notícia que fica aqui já desde agora para os ouvintes é que com a usina de asfalto, como você disse, mais agilidade aí para esses trabalhos de tapa-buraco e recape aqui na cidade? Consequentemente, nós teremos mais agilidade, mais facilidade, é um material de fácil aplicação, evidentemente que requer alguma técnica de aplicação, mas isso aí a gente está orientando os grupos que vão aplicar esse material, porque eu não posso nem falar que eu vou fazer uma determinada rua, outra rua. Deixar bem claro para a população que o Geraldo, do asfalto, o Geraldo trabalha hoje só na produção de asfalto. A aplicação está com outro departamento, como eu disse anteriormente, e o responsável é o César Furlan, que é o diretor lá do DPSM. Eu conversei aqui então com o Geraldo Vieira do Nascimento, ele que está nessa parte aí da usina de asfalto, agora trazendo aí um pouco dos detalhes técnicos, um pouco de como funciona essa estrutura já inaugurada, né, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Obrigado aí ao Geraldo pela participação. Só um detalhe, por exemplo, o técnico que vem montar, fazer a montagem e a instrução da usina, ele anda pelo Brasil inteiro montando usina e explicando. E ele falou claramente, inclusive falou para o próprio prefeito, que ele nunca encontrou no Brasil, a nível de Brasil, ele não encontrou uma estrutura para uma usina de PMF com a estrutura que foi montada para essa usina. Essa usina foi uma estrutura que foi... Eu pensei essa estrutura. Evidentemente que o projeto estrutural foi feito pelo planejamento, com o engenheiro Paulo, que fez o projeto estrutural. Então, nós estamos basicamente tranquilos daqui para frente. Evidentemente, como eu te disse antes, tem algumas coisas a ser corrigidas ainda, mas assim que tudo estiver normalizado, esse desenvolvimento desse trabalho será natural.